saudade, passar do sonho pra realidade e finalmente me realizar. Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade. DJ Sidney Ferreira, ligeira sequência emocionante. Ah, meu filho, assim não te aguento. Como o sol que vai sumindo no horizonte, um dia que passou. Como a nuvem que escondeu o céu azul, no vento que soprou. Como um barco que sem rumo se perdeu, preciso teu carinho pra viver. Tenho verso, mas não tenho respiração, a música é você. Se você soubesse o jeito que eu estou, voltava pra me ver. E quem sabe no desejo desse amor, a gente pode se entender. E quem sabe se você lembrar de mim, do jeito que eu me lembro de você. Eu queria acreditar pra poder viver. Oh, oh, oh, deixa me chorar, ilusões perdidas. Oh, oh, oh, deixa me chorar pelo nosso amor. Eu falei, mas o amor é muito grande pra guardar sozinho que eu sonhei. Eu queria te tocar no coração, como a chuva quando toca a plantação. Tenho tudo pra viver, falta só você. Oh, oh, oh, oh, oh, deixa-me chorar. Oh, oh, oh, deixa-me chorar pelo nosso amor. Oh, oh, oh, deixa-me chorar, ilusões perdidas. Oh, oh, oh, deixa-me chorar pelo nosso amor. DJ Sidney Ferreira e a boa seleção musical. Meu irmão, pelo amor de Deus, saudade.

DJ Sidney Ferreira. Todo dia você sai bem cedo pra ir trabalhar. Vai levando no peito a esperança da vida mudar. Mas eu sei que existe tristeza no seu coração, pois trabalha como prisioneira atrás de um balcão. Balconista, eu dou o maior valor e respeito a sua profissão. O balconista, eu dou o maior valor e respeito a sua profissão. Seu salário é tão pouco que mal dá pra você viver. Tem que andar bem vestido e o sorriso não pode esconder. O ciúme do seu namorado ainda tem que aturar. O patrão só quer saber de lucro e o freguês te mandar. Balconista, respeito a sua profissão. O balconista, eu dou o maior valor e respeito a sua profissão. Balconista, eu dou o maior. DJ Sidney Ferreira toca saudade pra Legião. Que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço flutua, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve, estou acabado. Em minha mente vive somente a sua lembrança por onde eu for, querida. Por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida, meu amor. Que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura no espaço futuro, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. Você me envolve, dissolve, estou acabado. Em minha mente vive somente a sua lembrança por onde eu for, querida. Por mais que eu tente mentir, você é minha vida. Você é minha vida. Você é minha vida. Sidney Ferreira, o DJ que detona as melhores. As melhores. E deixo você Você vai ver que será muito tarde pra se arrepender. Um dia desse eu perco a cabeça e deixo você. Você vai ver que será muito tarde pra se arrepender. Já pedi tudo o que pude você. Fingiu até que não me vê. O meu amor e meu sorriso melhor eu entreguei para você. Você não compreendeu e só me fez sofrer. Chegamos ao fim. Meu corpo lhe entreguei, você ainda sorriu, zombando de mim. Se arrepender. Um dia desse eu perco a cabeça e deixo você. Você vai ver que será muito tarde pra se arrepender. Já pedi tudo o que pude você. Fingiu até que não me vê. O meu amor e meu sorriso melhor eu entreguei para você. Mas você não entende, só me faz sofrer. Não posso aceitar. Você não é criança, não devo insistir em me perdoar. DJ Sidney Ferreira, simplesmente demais. Tocando do jeito que você gosta. Quando você me deixar, eu sei que vou chorar. Vou partir pra eu estou.